conhecer pra destruir, pra construir, humanizar, se perceber, acreditar, mais alto voar. Mas como assim distanciar pra entender? Poder voltar pra debater, poder sair pra compreender, se afastar pra poder ver, se tocar, se desfazer pra refazer, mais alto voar. Poder sentir pra imaginar, imaginar para criar, produzir mas não comprar, dividir é não vender, socializar, voltar na história se formar. De lá beber, se embriagar, não são meus rins que vão secar. Se a lei não vai parar, oralidade registrar, se não a voar. É atingir o patamar, sujeitar, não se entregar. Voltar ela lapidar, um novo termo relatar. Nova arte registrar, pra voltar comunicar. Se não a voar, mais alto voa, meu povo voa. Mais alto voa, besouro voa, se não a voa. A medicina tava lá, a matéria tava lá, os griots estavam lá, nossa arte tava lá. É preciso relembrar, se não a voa. Patriarcado tava lá, o continente tava lá, conhecimento tava lá. É preciso relembrar, se não a voa. Voa, mais alto voa, meu povo voa, se não a voa. Voa, mais alto voa, besouro voa, se não a voa. Voe alto. Nesta luta terrível, nem ficam com medo, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. E voam tão alto quanto podem. Mas lembre-se de descansar e depois partir para a luta, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando.